poesia me chamou. Eu vou, canta forte, canta alto, nação guerreira, sentimento, vida minha. Solta o bicho! Eu vou, canta forte, canta alto, canta nação guerreira, e nunca subo o bonde, a ponte é meu guri, pra vida inteira. Sou amor, sou amor, falo de um filho meu, por ele sonha todo norte, arte em seu apogeu, era um dia de abril, até a lua sorriu. que respeitar. Solta o bicho!